ZYL 210, onda média 1580, Rádio Liberdade AM, Itapecerica, Minas. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa A partir de agora, passamos a apresentar No recanto onde moro é uma linda passarela. Recanto Sertanejo, comunicando Danilo Leão. Canta sertão, que cantando eu também vou, conservando a natureza presente do Criador. Alô, minha gente, muito boa noite, estamos chegando, iniciando aqui pela nossa Rádio Liberdade AM, A Voz do Vale, pela Rádio Vitaminas, falando aqui de Itapecerica, Minas Gerais, nesta quinta-feira. Todos vocês, abraço, boa noite, Danilo. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022. Você fazendo aniversário nessa data, muita paz, saúde, felicidade, tudo de bom. E vamos começar aí com o Cruzeiro do Sul, Estrela d'Alva, os Fazendinhas, Manoel Teixeira e Daniel Leão, Palco da Ilusão. O sonho da minha vida é pegar em sua mão. Primeiramente abraçar sem preconceito, apertar sobre meu peito pra minha satisfação. Muito obrigado pela sua audiência e também sua presença pra ouvir minha canção. Nesta vida, vou lutando sem cansaço, no sucesso e no fracasso, ela é meu ganha-pão. No clarão é um palco, é muito lindo, aonde eu canto sorrindo, cumprindo a minha missão. Quando eu vejo os aplausos me aquecendo, meu talento vai crescendo perante a multidão. Sentirei o valor de uma vitória gravada em minha memória com bastante perfeição. Mas prometo voltar aqui novamente, pra esta gente nesse palco da ilusão. Obrigado, minha plateia adorada. Sem vocês eu não sou nada nesta minha profissão. E vocês eu vou levando dentro do meu coração. Infelizmente deixarei esta cidade e de toda esta amizade vou levar recordação. Mas eu peço, continue em sintonia pra ouvir minha poesia, pra minha imaginação. Mas eu peço, continue em sintonia pra ouvir minha poesia. Tá aí o Cruzeiro do Sul, Estrela d'Alva, os Fazendinhas, Palco da Ilusão, do Manoel Teixeira e do Daniel Leão. E obrigado a vocês aí, ouvindo aí a nossa programação. Até aí, mano. São 8 horas e 9 minutos. Um abraço lá pra Majestade, pra família, tá ligado com a gente lá em Belo Horizonte. Também lá pra Cis, na Celeste, Janofre, Zé Baliza, o Grande Zé Lopes Lisboa. E pessoal bacana lá de Belo Horizonte. José Maria Luz, José Maria Oliveira, perdão. José Maria Oliveira, tá ouvindo a gente. Santos, que é a turma lá de Belo Horizonte, sempre aí ouvindo e participando aí. E também, nós vamos atender agora meu grande amigo Elson Borges, olha pro Elson, pra Ana Maria, pro Zenei, pra Célia, da pessoa Antônio Constantino, o pessoal lá em Uberlândia, ligado com a gente. Nossa paixão, o amor uniu nós dois, é grande a nossa paixão. Você vive no meu pensamento e eu moro no seu coração. Você vive no meu pensamento e eu moro no seu coração. Esse modão vai pra alguém. E esse alguém sabe quem? Oh, lasqueira! Eu nunca te esqueci, você nunca me esqueceu. Eu nunca te esqueci, você nunca me esqueceu. Você será sempre minha e eu serei sempre seu. Você será sempre minha e eu serei sempre seu. Apaixonei por você, você apaixonou por mim. Apaixonei por você, você apaixonou por mim. Amor igual ao nosso jamais poderá ter fim. Amor igual ao nosso jamais poderá ter fim. Nosso amor virou sucesso, nosso amor criou raiz. Nosso amor virou sucesso, nosso amor criou raiz. Você é feliz comigo e contigo também sou feliz. Você é feliz comigo e contigo também sou feliz. A dupla Tchãozinho e Divanil, da cidade Formiga, Minas Gerais. Desejamos a todos os ouvintes da Rádio Itaminas, de Itabirica, Minas Gerais, do nosso amigo Danilo Leão, um abençoado e um feliz Natal. Uma rádio, uma rede de amigos. Aos ouvintes, nosso amigo Danilo Leão e também sua família, a todos, aquele grande Natal. E um próximo ano novo, desejado aqui pelo João do Tuga. Segura que esse ano está acabando e que seja um próximo ano feliz para todos vocês, amigos ouvintes da Itaminas. É nóis! Relembro nossos momentos, vem o sofrimento se apossar de mim. Olha o nosso amor valendo. que já me esqueceu. A minha vida põe um fim. Eu já estou doente, você vai me enlouquecer. Sinto uma saudade imensa, mas você não quer me ver. Eu já estou carente, acho até que vou morrer. Vê se atende o meu pedido, deixa eu amar você. Aquele dia que eu perdi você, relembro nossos momentos. Vem o sofrimento se apossar de mim. Olha o nosso amor valer, pena que já me esqueceu. A minha vida põe o fim. Eu já estou doente, você vai me enlouquecer. Sinto uma saudade imensa, mas você não quer me ver. Eu já estou carente, acho até que vou morrer. Vê se atende o meu pedido, deixa eu amar você. Eu já estou doente, você vai me enlouquecer. Sinto uma saudade imensa, mas você não quer me ver. Eu já estou carente, acho até que vou morrer. Vê se atende o meu pedido, deixa eu amar você. Deixa eu amar você. Deixa eu amar você. Aí atendendo ao Elson Borges com o Gonçalo Simval, Deixa eu amar você. Davi um Guaninho do Elson Borges. E também com o trio tá aí, Nosso Amor Virou Sucesso, do Ginamar, Daniel Leão, Renato Gomes. Obrigado, Elson Borges. Abração pro Elson, pra Dona Maria, pro Zenei, pra Célia, São Antônio Constantino, Ginamar, que é a turma bacana lá de Uberlândia. Obrigado a vocês aí pelo carinho, pela companhia e pela participação de sempre. Aqui em Tapecerica, abração, já não atender o Eder Alencar, lá para a comadre Francisca, com Elcio, Eder Alencar, com família. Também abração lá para o Rano Fim, que está sempre lá ligado com a gente também. Pessoal bacana aí, família Mendes, abração. E também o pessoal lá de Brasília ligado com a gente, pessoal de Campinas, também está lá sintonizado. Já não vou atender também o Luiz Rodrigues, lá no Rio de Janeiro, em Itaguaí. E também lá, abração lá para o Américo Cruz, lá em Guarulhos, ligado com a gente. Sou Jamiro, Dona Maria, Leondas, Dona Alzira, Donato, pessoal lá em Valparaíso, Goiás, já não vão atender. E também a turma lá de Rondônia, lá em Ouro Preto Oeste, abraço lá, Dona Maria da Penha, o Santo, Carolina, Irani, pessoal lá, Carlos Donato, sempre lá ouvindo a gente. Obrigado a vocês aí, de coração. Francisco, Celeste, Janofre, Zé Baliza, turma lá de Belo Horizonte, Majestade, obrigado, essa turma está sempre ouvindo e participando aí com a gente aí do nosso Recanto Sertanejo. Segunda e sexta-feira, é pela manhã, das 8 às 9 da manhã, e à noite, das 20 às 21 horas, aí, junto aí com a Rádio Liberdade. E semana que vem, temos na prefeitura aqui, né, nós vamos trabalhar só até na quarta, e vou pensar aqui um especial, a gente faz um especial aí, de final de ano aí, na quinta ou na sexta-feira, se Deus quiser. Aí vai ficar mais tranquilo, mesmo, vai fazer um festival de folia, um festival aí, de final de ano aí, da nossa rádio. E também, e se der de acordo com os horários da rádio verdade lá, nós coloca as rádios juntas. Vamos seguindo. Obrigado a essa turma aí ouvindo a gente aí. Obrigado por vocês estarem sempre aí ouvindo e participando com a gente. Atendendo aí, meu grande amigo e meu vizinho, o Éder Alencar. Um abraço lá para o comadre Francisco, o Tom Elton, o Alencar. Pessoal bacana aí. O Elton, Bambam, meu filhado Bambam. Ô Danilo, meu amigo, aqui é o Éder, você sabe. Aqui, ó, você toca pra mim hoje aqui aquela música que eu gosto demais. A Tristeza do Jeca com o Tio Nico e Tinoco, viu? Aí você oferece aí pro Ranulfo, meu primo, filho do Ziza, e minha esposa Elane, pra vocês da rádio aí, viu? Um abração. Ah, tá, o Ranulfinho, né? É o Ranulfinho, o jogador, jogando no União, né? Ah, beleza. O Ranulfinho, primo, ele também. É, e o outro é o Tio, né? É isso mesmo. É o Ranulfo e o Ranulfinho. Ah, dupla, hein? Até o nome moda de dupla sertaneja. Obrigado, Éder, toda essa turma aí. É o Toninho de novo. Minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou que nem sabia, quando canto é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Serra num ranchinho beira chão, tudo cheio de buraco, aonde a lua faz carão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Oh, choro que vai cair, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. De manhã, à tarde, à noite. Liberdade, a sua melhor companhia. Olá, meus amigos. Eu sou o Gonçalves, da dupla Gonçalves e Sival. Quero desejar a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que Deus abençoe a todos. Amigos ouvintes da Rádio Itaminas e do programa Recanto Sertanejo, o trio Taí deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Tenha flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, essa é beija da fortuna. Estas flores que plantou é dona do meu coração. Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão. De rosa branca na igreja lhe entreguei. Trocamos as alianças, nesse dia eu me casei. Mas com o passar do tempo, vejo que o destino fez. Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei. Beija a flor das penas verdes, beija os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão. Quando em casa eu cheguei, a mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei. A minha felicidade terminou, foi de uma vez. Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei. Beija a flor das penas verdes, beija os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o seu caixão. Ei, mas aí é de doer o coração, viu, seu Jamil? É de modão pra arrancar o pica-pau do ovo. Como dizia o JB. Silveira e Silveirinha, beija-flor das penas verdes. E atendemos o seu Jamiro, Dona Maria Leondas, Dona Alzira Donato, pessoal ligado com a gente lá em Valparaíso, Goiás. E eles ofereceram lá para o Carlos Donato, também lá para a Irani, para a Maria da Penha, o Santo, todo o pessoal lá de Ouro Preto do Oeste. Obrigado, esse pessoal bacana aí, sempre aí ouvindo a gente. E também atendemos ao Éder, o Éder Alencar, abraçando para o Éder, para o Mato Francisco, o Tom Elson, o Zé Alencar, o Rando Fim, obrigado também pela audiência. E o Éder pediu, mandou para usar, foi o Tunique Tinoco, Tristeza do Jeca, ai, coisa boa. Obrigado, Éder, seu Jamil, toda essa turma está sempre aí ajudando aí a gente a fazer a programação do nosso Recanto Sertanejo. Um abração lá para o Zé Baliza. Ah, Zé Baliza pedindo. Ah, Pedra Branca, já vamos rodar aqui. Sai Curinha, três potes. Ai, bom, hein? Bom demais. Já vamos atender o Zé Baliza. E nós vamos atender agora o Sérgio Reis, nós vamos atender o Luiz Rodrigues. Boa noite, meu amigo Danilo Leão. Se Danilo Leão for pro CISI, gostaria que você trocasse o Sérgio Reis, o menino da gaita. Uma boa noite para você. Olhos claros, bem azuis. Andava só, uma gaita em sua mão. Ouça sua linda canção. Olhos tristes no chão e caminha sozinho. Ouça, lá vai ele. notas tristes no ar. É assim que perde amor. Caminha só. Ninguém sabe de onde vem. Triste a tocar pela rua sem ninguém. Senti que uma lágrima vem o seu rosto molhar como a chuva. Aí atendendo ao Luiz Rodrigues, com o Sérgio Reis, menino da Gaita, obrigado Luiz Rodrigues, todos vocês estão sempre aí ajudando a gente a fazer a programação. É um grande sucesso aí do Sérgio Reis, o menino da Gaita. A composição é do Fernando Arbex e do Sérgio Reis. Alô galera, alô gente da gente, aqui quem fala é o Lennon da dupla Lelis e Lennon. Tô passando por aqui para desejar Feliz Natal a todos e um 2023 iluminado de muita bênção para todos nós. Um forte abraço e boas festas! Aqui matamos a saudade da boa música raiz no programa Recanto Sertanejo com Danilo Leão. Aqui quem está falando é o Almezino. Aqui quem está falando é o Antero. Nós somos os dois mineiros. Estamos passando por aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os ouvintes do programa Recanto Sertanejo com nosso amigo Danilo Leão. Em sintonia com você, ouvintes do programa Recanto Sertanejo com nosso amigo Danilo Leão. Aqui é o compositor Romero Cruz, passando aqui para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações, com muita paz e saúde. Abraço a todos. Saracurinha, três potes, bonita, esbelta e serena, cantora do meu sertão. Saudade feita de pena é o relógio sertanejo, quando a tarde vai morrendo. Despertar da madrugada, quando o dia vem nascendo. Seu canto tem a mistura de alegria e tristeza, é flauta que Deus lhe deu pelas mãos da natureza. A tardinha nos comove qual canto da Ave Maria. Muitas vezes nos encanta quando vê rompendo o dia. Saracurinha, três cote, dueto, concerto alado, saudade feita de pena, lembrança do meu passado. Essa bonina do brejo, de coração e garganta. O lírio da madrugada, a flor cheirosa que canta. Espíncipe d'água trovando, flor de pena que não voa, quando um pouco de alegria na tristeza da lagoa. És a ternura da tarde, o lusco-fusco chegando. As lagartinhas de fogo, os pilantos vagando. És o bobricuriango, João Corta-Pau do Cerrado, pulando a beira da estrada, cantando de lado em lado. És a manhã purpurina, do sol mansinho beijada, abrindo a boca ainda quente dos beijos da madrugada. Alô, amigos! Alô, amigas, eu, Zum da Mata, com o coração cheio de alegria, quero desejar a todos vocês um santo e abençoado Natal e um próspero ano novo repleto de saúde, paz e grandes realizações. Também agradeço a cada um de vocês que durante este ano, que se aproxima o seu fim, ficaram do meu lado, ajudando o Zum da Mata a conduzir a sua humilde arte. Deus pague todos vocês. Estamos juntos. Feliz Natal! Feliz Ano Novo, meu povo! Desejo a todos um Feliz Natal, um Ano Novo, cheio de saúde, muitas realizações para todos nós. E nós ouvimos aí, atendendo ao Zum da Mata, com Pena Branca e o Chamantinho, Sacurinha, Três Potes. E ouvimos também esse modão aí que atendemos aí o pessoal ligado com a gente, Luiz Rodrigues lá no Rio de Janeiro, foi o Sérgio Reis, o Menino da Gaita, um abração lá para Carolina, lá em Rondônia ligado com a gente, também para a Dona Maria da Penha, o Santo, Irani, o Carlos Donato, José Miro, Dona Maria, o Leôncio, José Miro lá em... E aí, Valparaíba, Goiás, Dona Maria, Leondas, e esse pessoal aí do Brasil inteiro, o Elson Borges, Dona Maria, o Zanei, a Célia, o pessoal lá de Berlândia, o pessoal de Ituiutaba, o pessoal de Campinas, o pessoal de Brasília, em Tapeçarica, um abraço lá pro Ed Alencar, pra Comadre Francisca, Tom Elson, Zé Alencar, também lá pro Picha Diniz, e na Rua de César Tavares, lá pro Alim Fonseca, pessoal bacana aí, ouvindo a gente, o Américo Cruz em Guarulhos, a turma bacana aí. Aí, procurando umas modas boas, encontrei essa aqui, ó. Essa é uma gravação. Seu Zé Rico, quando gravou solo em 1993. Essa foi a composição do Zé Rico, Uma Luz em Meu Caminho. Amigo, não Senhor meu Deus, me mande uma luz clarear meu caminho, para que eu possa sozinho esta luta vencer. Senhor meu Pai, já fui humilhado, estou sendo massacrado e vou ser condenado sem nada beber. Senhor meu Deus, amor e bondade, compreensão e caridade, que nos ajuda a viver. Somos todos iguais. Senhor meu Deus, me mande uma luz clarear o meu caminho, para que eu possa sozinho esta luta vencer. Senhor meu Pai, já fui humilhado, estou sendo massacrado e vou ser condenado sem nada beber. Senhor meu Deus, amor e bondade, compreensão e caridade, por todos nós morrer. Rádio Liberdade. Alô, ouvintes do programão Recanto Sertanejo. Aqui quem fala é o cantor Majestade Sertanejo. Quero desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde e muita paz. Falou, meus amigos. Grande abraço. Nos montes, anunciando amanhecer, os passarinhos voando, como é lindo a gente ver. Rio limpo, caudaloso, cachoeira murmurando, com o cheio dos pássaros, uma orquestra vai formando. Esse é o sertão que eu amo, bonito por o arquiteto do universo, foi quem fez esta beleza. A chuva que cai na mata exala um odor que fascina, deixam as flores mais belas, que sorriso de menina, vai formando serração, cobrindo as cordilheiras. Quem gravou isso na mente, lembrará a vida inteira. Esse é o ser. nesta beleza. Quisera ser um poeta pra dizer frases bonitas, mas sou um simples caboclo. Escrevo o que a alma dita, este meu sertão querido, orgulho dos olhos meus. Acho uma grande beleza, é um presente de Deus. Esse é o sertão que eu amo, bonito por natureza. O arquiteto do universo foi quem fez esta beleza. Aí, ouvimos aí o Majestade Sertanejo, Presente de Deus, composição do Rosemar de Oliveira e também do João Ricardo. E também ouvimos aí o Zé Rico, Uma Luz em Meu Caminho, composição aí do Zé Rico. Abração lá para a Mari Pires, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também a Dona Neuza Miranda, toda a família Miranda lá em Tilapina. E também lá para o Assis, no Celeste, Zé Onofre, os Arcos Boas, a Baliza, Majestade com a família, a turma lá em Belo Horizonte. E também um abração lá para a Carolina, ali, pessoal que está com a gente, da Maria da Penha, o Santo, o Carlos Donato, pessoal lá de Rondônia. E nós vamos atender agora a Carolina. Oi, Danilo, boa noite. Danilo, se for possível, toca a música Trio Parada Dura, Vivendo Aqui, Vivendo no Mato. Aí eu ofereço para todos meus primos lá de Goiás, prima Jimira, Maria, Leone, e todos que estiver ouvindo aqui, meus irmãos aqui de Rondônia. Não troco seu despertador pelo cantar do galo. Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é lindo, tem noite enluarada. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita é que a gente gosta. Rota de viola e uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Não troco seu despertador pelo cantar do galo. Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é lindo, em noite enluarada. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego chão berrante, apartando o gato. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Aí, entendendo a Carolina, ouvindo a gente lá em Rondônia, lá em Ouro Preto Oeste, que ofereceu lá para o seu amigo, para a dona Maria, o Leondas, pessoal lá de Goiás, ligado com a gente. Obrigado, Carolina, toda essa turma aí. Foi o trio Parada Dura, Creone, o Parreirito e o Mangabinha, vivendo aqui no mato. Alô, meu grande amigo Danilo Leão, aqui é o Zé Baliza. Estou passando para desejar a você e a todos os ouvintes da Rádio Itaminas, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de alegria. Estamos passando para desejar a todos vocês da Rádio Itamina, Danilo Leão e todos os ouvintes, um Natal abençoado por Deus e um Ano Novo cheio de prosperidade. São os votos de Assis e Zé Onofre. Um abraço. Olá, meus amigos, queridos ouvintes da cidade de Tapecerica, o programa do nosso amigo Danilo Leão, que é muito tempo está no ar e eu tenho o prazer de acompanhar aqui José Lopes Lisboa, é o poeta e escritor que mora em Belo Horizonte há mais de 56 anos e tem a oportunidade de escrever aquelas coisas raízes. Já estou completando meu 14º trabalho, tudo vinculado às coisas do interior. Sou amante da música sertaneja, principalmente as músicas raiz, e sou amante da história e da natureza. E estou passando por aqui para desejar a todos os ouvintes e amantes da natureza que tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que Deus esteja no controle da vida de cada um de nós. Em breve estaremos lançando mais um trabalho, A Imagem e a Poesia. Espero que seja do agrado de vocês e venham consumir essa matéria útil para o nosso dia a dia, que é a literatura que nos faz estar sempre em dias com as coisas da vida e da natureza. E como não dizer de confraternização entre nós, entre irmãos que amam a vida e amam a Deus sobre todas as coisas. E Deus abençoe a todos. Estas são as minhas palavras de gratidão a Deus por ter chegado aos 75 anos de idade e estar lúcido e poder escrever coisas que ainda servem para edificar alguém. Um abraço. Deus é bom para todos nós. Amém e amém. Um abração, Danilo Leão. Amém. Abração, Zé Lopes e todos vocês aí. Obrigado a todos. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde para nós todos aí. E vai lá para o São Borges, para a Dona Maria, para o Zanei, para a Célia, pessoal de Uberlândia. Ah, é Casa Verde com Zé Baliza. Se você for pras bandas da minha terra, ao chegar no pé da serra, olhe bem com atenção. É uma casa toda pintada de verde, no alpendre e uma rede, onde o vento vem brincar. É pequenina, é encolhida na ladeira, rodeada de roseiras, flores de maracujá. D'água entoava antigamente melodias transparentes no canto de um sabiá. Eu não sabia, a vida ainda era semente. Veio o tempo indiferente, mudou tudo de lugar. Naquela casa, a imensidão da estrada, numa janela bordada, vive alguém a imaginar. Naquela casa, na imensidão da estrada, numa janela bordada, vive alguém a imaginar. Thank you. nego d'água entoava antigamente melodias transparentes no canto de um sabiá. Eu não sabia, a vida ainda era semente. Veio o tempo indiferente, mudou tudo de lugar. Naquela casa, na imensidão da estrada, numa janela abordada, vive alguém a imaginar. Naquela casa, na imensidão da estrada, numa janela abordada, vive alguém a imaginar. Naquela casa, na imensidão da estrada. Uma noite que estou ausente, rodando distante, só penso em te ver. Acelero forte pra chegar depressa, pois quero esta noite estar com você. O vento que invade a minha cabine traz-me o aroma do perfume dela. Então eu me perco na velocidade, porém não controlo de amor saudade, e volto pra casa pra encontrar com ela. Sempre que posso, levo ela comigo. Se ela não vai, ela chora de dor. Na curva da estrada, vejo ela no espelho, esquentando o rosto com os olhos vermelhos, e acenando a mão. Sua no norte, seja onde for, vou lá com as canções bem apaixonada, e distante dela eu choro de dor. A dor da saudade e a carga pesada, fustigando o peito que dói sem parar. Não importa a distância e mesmo eu contorno, e louco de amor pra casa retorno, pra estar com ela que está a me esperar. Sempre que posso, levo ela comigo. Se ela não vai, ela chora de dor. Na curva da estrada, vejo ela no espelho, esfregando o rosto com os olhos vermelhos, e acenando a mão pelo aí. Ouvimos aí o Assis Onofre, os Patianos, Rodando Distante, composição do Assis e do Ramon Alves, e também nós ouvimos aí o Zé Baliza, Casa Verde. Obrigado, Elson, obrigado a todos vocês que estiverem ligados com a gente, e até amanhã, se Deus quiser. Vai ficar rodando aí, Tião Goiano e Paraguaçu, do Homero Curso, do Leão, do Tião Goiano, Velha Caixa. Até amanhã, se Deus quiser. Velha caixa, muita lembrança encontrei. Coisas do meu velho pai, de emoção eu chorei. História do meu passado, nesse instante recordei. Foi grande a minha alegria, lembrei do que ele fazia. Ali no canto eu sentei. Estrada, ouvi um carro cantando e a voz de um carreiro com a boiada falando, com a vara de ferrão, era meu pai carreando. Foi só imaginação Eu tive essa visão, saudade me sufocando. Eu ainda me lembro do meu pai, meu companheiro, contando suas proezas lá no meio do terreiro. Ali não tem quem não diz que o velho era feliz na profissão de carreiro. Brilhante, foi uma linda história. Eu vejo um filme passando dentro da minha memória. Tudo nessa vida passa, isso eu vejo agora. Eu ainda sinto o cheiro daquele velho palheiro e do passado de glória. A palavra despedida, chegou a hora de dizer-te adeus. Com muita alegria, levamos até você. No recanto onde moro é uma linda passarela. Recanto Sertanejo, agradecemos e contamos com a sua audiência no nosso próximo encontro. Onde existir um ratinho ligado, mandamos o nosso abraço apertado. Meu muito obrigado por esta atenção. ZYL 210, onda média 1580. Rádio Liberdade AM, Itapecerica, Minas.